autorizado. Autorizado, é 326. Coral. Do Ilhéus, 240 nível, via Golf 677, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Coral. 1208 controle, 5436 transponder. Você pode puxar acionamento, 009. Guardião 07, vento 180 graus, cono 3 nós, altímetro no 0, no 5, parte para do solo. Positivo. Do táxi, via Índia Alfa, no ponto de esperada 1-0, torre em 1-1-1-8-9-5, que é legal 1-0-1-5, boa tarde. Táxi, ponto de espera Índia Alfa, 2-9-5, metros, 1-2. Tempo 5-6-2-6 Central, 2,000 feet, clear the ILS, X-Way, final runway 1-0, report stable. When established, I call it back, end of 2,000, 5-6-2-6, roger. Alfa 2 Juliette. Alfa 2 Juliette, 3 Juliette. Salvador Rochané, 6315. Aqui, posição 3, puxa essa marca. Puxei de imediato? Sim, Matheus. Livre e reforça o táxi. Reforça o táxi. Controle, Guardião 07. Guardião 07, prossiga para o centro de convenções. A gente vai chamar na final. Retiro decolar, Dono 061 no 42, vento 180 graus, com no 3, nossa. Retiro decolar, 0, 42. Frequência livre. Salve Salvador, boa tarde, Zoom 4065. 4065 Campinas, agora distante para cópia. Prepare Dael Leda Motiva. Dael Leda Motiva, será? P26, mantém a posição de 2 Juliette. Mantém, minha 3. Decolado aos 4-2, controle 120, decimal 8, bom voo. 3-0, decimal 8, obrigado, até a volta. Moro 966, sendo identificação, desça para o nível 050, chegada a Mari, QNH no 0 no 5. 0 no 5, mantenha a chegada número 2, desce no 050. Mantendo a chegada, Mário, gol no 966. 966, vai lá. Stabilizer, tip 5626. Tip 5626, contact star 118, small 95. 118, 95, bye bye, take so long. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6142, cruza 1800 para o 350. Oceaner 6142, contato radar na decolagem, sua para o nível 350, saída PUC. Saída PUC, 350, 6142, Oceaner. Salvador Campinas, 340 nível autorizado, eu peso Lu 10, bridge, eu peso Lu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trivia, posso conforme. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 5440. Anfield 5626, Roger. Zero aqui, a rota de fora de voo, Tervilu 1-0, vídeo, Tervilu no meio, Bravo Hotel Zulu, direto 3, rota de fora da 10, da El, Leda, Motiva, 5440, responde 208, controle. Fonte para estacionamento, 4065. Colima, prossiga. Lima fez alguma DLA? Como se foi para a zona 740? Chimaga Colima, Salvador, Salvador, mil pés, devolve a 17, curva direita, restrito corredor axé. 1208, controle, acione 0145. Colima poderia informar o local sobre voo, se é Valença? Que o Mike é Colima. Mas poderia informar o local sobre voo, mais ou menos? Boa tarde, 6315, após o trip na curta final, ali mantenha no zero. Após a TR da trip na curta, ali mantenha no zero, 6315. Time the wind, 5626. 180 degrees with 11 knots. Thank you. Colima. 009, prossiga. Colima, prossiga. Chama para o táxi. Five six two six on the ground at 46, vacate to the right, call ground 121.9. 9 and 60. Motor ground, 355626. 355626. Taxi via Alpha, Kilo, Apple 3, position 02. Um 5, teve decolado 1-0, vento 1-7, 0 graus, com 1-1, laço. Colagem 63, 1-5. Terminando 42, chave Santo Recife 2005, alterno 2545. Chave Recife 2005, alterno 2545, chave 142, boa. De 108, eu aciono a identificação. Decolado aos 48, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 608, né, 305. Seguindo para Valença, mantendo em 100, reposta descida. Inicialmente, a Proto VR de Salvador, aguardando para voar direto destino. Boa tarde, Xané 6315, da El, 1500. Xané 6315, contato radar na decolagem, seja da El, solo para 360. 360, pode valer? Autorizado. Obrigado. O Gol 1966 reduzindo 2209. Gol 1966, 2209. Gol 1097 vai na Projeduna, descendo para 2000 pés, o QNH 1005. Duna, média 2000, aumentando o gama 7. 2097, em Duna atualizada, final de ADS, é que foi reporte final estabilizado. Atualizada final, é reporte estabilizado. Também é para siga. Recife 2005, alterno 2545. De 685, alterno 12545. Humana de mil pés. Mil pés. Legal dono 7, curva direito, corredor axé. 1208 controle, 0125 transponder. Da borda, acionamento táxi, torre 1295. No 9966, declaração para sequenciamento, mantenha a proa, limite localizador. Mantenha a proa, limite localizador, boa no 9966. O 9966 desce para 3.000 pés, que é legal no 0 ou no 5. 3.000, ou no 0 ou no 5, no 9966. Siga. Altímetro no 0 no 5, livre taxi, chama para ingresso. Pegou o gol 1967, Galeão, T400. Gol 1967, Galeão, prepare da Euleda Motiva. E aguarde para a cópia. Gordo 966 para o curso do localizador, direita 070, desce para 2.000 pés, autorizado sinal IS, reporte estabilizado. Sente 070, desce para 2.000, vai reportar estabilizado, autorizou e IS ficou no 966. E 1895, que negou no 095, boa viagem. Gordo 967, está pronto, da cota? 967, pronto. Salvador Galeão. 360 nível autorizado, via Ampers 10, SMAP, DCT Lúbico, DCT Barbacena e após conforme. Decolada da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótica. 1208 controle, 5441 transponder. 1967 autorizado, Galeão, nível 360, aerovia, uniforme do Lu, 10, plano de voo. Decola da 10, curva direita, da Euleda, Móbita, controle 1208, 5441. Bruno 967, da Euleda, Mótica, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Da Euleda, Ponte de Barro. Afirmativo, quando as mais corretas, é posta para o estacionamento. Parei. Repouso 90, vai passar a baixada. O Senna 6315 está no centro Recife, 1251 e alterne 13395. 251-3395, 6315, uma boa tarde. Boa tarde. Gardeão 07, prossiga. Se mantém as condições visuais, eu deixo ela 0 no 5. 1 0 no 5, Gardeão 07. Me mantenho no 7. 3154, boa tarde, acione identificação, 2 direto e TAP, desça para o nível 05. 250. Guardião 07, Chame Torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, Guardião 07. Gol no LS, gol no 966. Gol no 966, complexo final, Chame Torre, 1-1-8-9-5. 1895, 1966, bom. Gente, siga via litoral, reparte farol de Itapuã. Vou parar no farol de Itapuã, Guardião 07. Torre Salvador. Boa tarde, gol no 966. Boa tarde, 966, reparte externo. Cortando externo, 966. 1097, solo 57, livre direita, solo 12, 1 decimal 9. Direita, 219, 97. Gente, a aeronave já está uma milha do externo, mantém a posição. Prossiga. Gente, tem uma aeronave que vai passar no través da 1735, estimado 2 minutos, mantém a posição. No 097, Alfa reporta 2 para Juliette. Alfa reporta 2 para Juliette, 097. Metro 10 no 5. Gente, livre pouso, 1015, 1966. Torre, o Guardião 07 na vertical de Itapuã. Gente, siga via litoral, reporte através da 1735. Reportará através da 1735, o Guardião 07. Cuca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. 1208, controle, acione 5446. Reporte de acionamento, 284. O Guardião 07 no través da 1935. Gente, o Guardião 07, siga via litoral, reporte curto final para o Pátio 3 do Pés Dunas. Estará no litoral, reportará na curta final para o Pátio 3 do Guardião 07. Levemente cortado, entendeu que aguarda para o push com a 065. Sim, aguarde para o pushback com a 065. Ali, mantendo 0. Já na curta final, Guardião 07. Gente, Guardião 07, vento 180 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 5, é parte solo controlado. Fica com Lima, livre decolar, dono 7, vento 180 graus, cono 2 nós. 0 no 5. Descendo para 1510, 10 no 5, Guardião 07, no 2. 219, gente, frequência livre. Passa pra Juliette, 966. Antes da Juliette, no 097. 097, mantém a posição antes da Juliette. manter no 097. Por que confirmar a posição para o 097? Terá a posição 10. Entendi. Colina decolada 02, controle 120.8, bom voo. 28, está 8. 1208. Seu pai, Jacolima. Papa Romeu, Mike, Jacolima, boa tarde. Mantenha as condições visuais, hoje chama 015. 015. O Mike Jacolima está presente, solicita acertar a rádio ao 200 para afastamento até 15 milhas. Está autorizado, Mike, a Gente, chame o solo para táxi até o ponto de espera da 10. De lá, chamará novamente a torna nossa frequência para seguir para o GRE. Solo seria estimado para o 400. Uma aeronave da Gol, capaz de iniciar o táxi, após me ingressar... Uma para o portão 10, depois iniciarei o seu pushback, azul 4065. Ok, obrigado. Táxi Gol 1967, 131 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campinas. Autorizado táxi, viagem de Alfa, no ponto esperador no 0, torre em 1295, quem negar no 0, no 5, boa viagem. 2895, esclarecimento, a necessidade de um follow nessa posição aqui para a gente sair do 10. Negativo, 967. Só entrada, saída está liberada. 9.67. Indo para o Grae, o Guardião. Gente, não temos tráfego no setor, reporte no Grae. Não puxa back finalmente para o 109. Eu estou 409 vai aguardar o pushback, número 2 no setor. Aguardar. 097, observar a passagem da companhia. Após a mesma passar, estou autorizado inverso na Juliette para o portão 10. No través do 8 vai seguir o fome da Infero para o portão 10, no 097. Ok. Após a passagem do aeronave da companhia, segue o fome no através do 8, 10, no 097. Legal. Alto 065, aeronave da Gol irá parquear a sua retaguarda para o portão 9, para o portão 10, confirmando. Após a passagem da mesma, a sua retaguarda está livre para o SPEC após táxi. Alto 065. Sim, você pode pôr na retaguarda em SPEC 966, informa que seu portão encontra-se ocupado no momento. Para ele ter contato com a Inferno, você mesma modifica de portão, ok? 966. Gente, é o 966. A linha decola da 10, vento 170 graus, cono 2, maço. Tá na linha decola. Aguarde. Galeão 08, autorizado direto Valença. Golber 009, autorizado direto Leão. Livre decolado, 1-0, vento, 1-7-0 graus, cono 2, 9. Livre decolado, bom, 9, vento. 66, fizemos contato com a Estera, a mesma informou que não tem como mudar o portão devido ao remanejamento. Então, o senhor aguarde um instante para ingresso, ok? No 966, a aeronave que está no seu guia já está prestes a iniciar o pushback, ok? Sente o ano, 966. Golber 009, está no centro Recife, 1251 e ao TR 13395. Rodão 967, decolado ao 09, controle 120, destino 8, bom voo. 208, para informação, a gente durante a decolagem colidiu com a águia, a gente deve dar o resto dela sobre a pista. Gente, vai prosseguir com o voo? Mantinha o próximo normal. Gente. Bom, meu Mike, é Colima. Prossiga. Gente, para quinta milha, para o retorno. Gente, vou direto o farol de Itapuã, Mike, é Colima. Mike Colima, comprou outro farol de Itapuã. Controle Gol 967, decolou Dael Leda, maior pista. Gol 967, boa tarde, contato radar, Tubatão nível 360, vai direto Leda. Direto Leda, 360. 1884, com a equipe de solo, prefeito, um pushback um pouco aí da guarda, para manter a entrada do Gate 09 para a nave da companhia, ok? Opa, não dá nada, não dá nada, não dá nada. Informo colisão com pássaro, motivo da transitividade. Sim, motivo, iniciando a ordem dona, tanto 3154, aguardando. Azul 4462, redução para 2109. 2109, inicialmente reduza para 2109. Gona 620, autorizada chegada Mari, desce para o nível 060. Inicialmente não, mantenha chegada, redução para 2509, gol no 620. 966, está autorizado ingresso na Juliette até através do 08, ok? 966. Juliette até através do 08, 966. Salvador, TAM 3154. Prossiga. A aeronave, ela decolou e está retornando ou está no solo? Decolou e está prosseguindo o voo, está 3154. Ah, afirmativo, ok. Então a gente está em duna, se quiser que se afaste mais do setor, 3154 pode afastar. Mantenha a duna, está 3154. Ok, está na órbita, perna de, na curva de aproximação agora para a duna, 3154. Azul 4462, faça espera na posição ITAP, nível 050. Espera em ITAP, nível 050. 9666 Segue só o 9, mas não é mesmo. Chegado o gol no 620. Kilo Romeo, boa tarde, prossiga. Tem confirma horário do plano, Kilo Romeo? Gente, vou coordenar aqui no TS, ainda não possui seu plano, agora não sei se é top. Uno 884, está autorizado o táxi, parte principal Índia, ponto de espera, vai estar corrigindo, chama torre Uno no 8395, ajuste no 015. Só para informação, a aeronave que decolou da companhia colidiu com um pássaro e a pista está impraticável devido a uma revisão da esfera, ok? Vai aguardar alguns instantes no ponto de espera, o voo 1884. Uno 967, Santo Centro Recife, Uno 251 e alterne Uno 3395. 251, Recife, gol, bom dia. Mike Eco Lima, Sami Torre, Uno 1895. Uno 1895. Tarde, prossiga. O azul 4462 e o estandarte tem entrado. Tá? Tem. Torre Salvador, o Papa Romeo, Mike, é com o Lima. O Lima mantendo no mil pés, autorizado cruzamento do campo, aeronave mantendo 2000 airbus da TAM, efetuando espera sob Simbra. Reporte girando base final da 17. Mike, é com o Lima. Agora cruzamento, regressando a Delta, Delta 1, 7, vai que é bonito. Pro Salvador, Guardião 08, mais 30 segundos para a 10 descida. Teste Guardião 08, inicialmente desça para o nível de voo 070. Inicialmente 70, Guardião 08. 4065, ali mantém 1-0. Toma, ótimo, na escuta do Paulo? Um pouquinho deslocado do eixo da pista, do eixo da perna do vento da pista 1-7. Enquadre-se na perna do vento da 1-7. O senhor está sobrevoando o eixo de decolagem da pista 1-0. Ok, vai fazer o tentativo cruzamento pela cabeceira 1-0, correto? A vertical, a 1 do meu pés. Afirmativo. Agora o senhor pode efetuar o cruzamento da cabeceira 1-0. Reporta girando base pela esquerda da final da 1-7. Reporta liberando o eixo da 1-0. Mike Colima, liderando o eixo da 1-0. O senhor compreendeu o que o senhor vai fazer? Base pela esquerda da final da 1-7? Afirmativo. Ciente agilizando, reporte liberando o eixo da 1-0. Já liberado. Ciente. 2-0-0, decolada pista 1-0 com curva direita na subida Arbor, transição elétrica, após voo posição Oplo, sai conforme a rota direto de China. Aciona 5462 e o controle 120 decimal 8. 0 graus 1-3 mais. Papa Romeu, Silvio Serra Lima. Silvio Serra Lima, autorizada a chegada a mandessa para o nível 050 no ideal. Ciente 050, está sendo informação mais. Mantenha o ponto de espera da pista 1-0. Mike, acolhe mais uma base para 1-7. Agilizando por gentileza, a base está 10 milhas da cabeceira 1-0. Ok, ciente. Podemos fazer o pouso pontual na 1-7, se quiser. Reporte confirmando tem condição de efetuar o pouso pairado cabeceiro no 7, o Mike Aculema. Afirmativo. Pouso pairado cabeceiro no 7, então sem interferir com a aproximação da 1-0, vento 1-7-0 graus 1-2 nós, check trem. Trem baixo, checado, Mike Aculema. Torre Salvador, boa tarde, tá 3154. 4065, decolado aos 1-9, controle em 1208. 308 azul 4065. É 3154, continue a aproximação. Reporte trem checado, vento 180 graus 129. É ponto lá, tá 3154. 240 pela Golf 677 para IEL, decola pista 10, primeira curva direita, da IEL Coral. 5472 é o transponder e 120 decimal 8 é o controle Salvador, da Chanel 6327. 6327, correto, tá pronto para estacionar? Vai reportar pronto, 6327. 0 direto Leda, azul 4065. Guardião 08, mantém o nível de voo 080. Mantém 080, guardião 08. Passou o Paripe para onda rotatória, o Gilete Tango Zulu. Gilete Tango Zulu, Chame Torre, 1-1-8-9-5. 2-2-9-5, Tango Zulu. Azul 4462, dispara 2000 pés, autorizado sinal ILS, porta estabilizado. Esta 2000 autorizado, ILS vai reportar estabilizado, 4462. Golo 620, veteração para sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Vai manter para o limite ao lock. Final do nosso 7, direto Tango Zulu. Final do ILS, trem baixo checado, TAM 3154. 3154, livre pouso no 0, vento 180 graus 129, check trem. Trem baixo checado, seu, 3154. Considere só os 21 autorizado táxi à direita até o parte 4 ao estacionar a frequência ali. Kilo Romeu Oscar, mantenha a posição. Goma 620, informa o tráfego 12 horas a 7 milhas, um trale 208, mantendo o nível de voo 080, rumo ao sudoeste. Guardião 08, informa o tráfego 11 horas a meia dúzia de milhas, um Bravo 738, cruzamos 065 para 4 mil pés, rumo ao norte. Certeza o tráfego antigo a essa hora. Antônio está 1,60 graus, 1,62 a nós, hoje 1015. 1,54. 41, livre Dax, parte principal Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, décimo 9, 5. Ajuste no 0 no 5, por favor. Obrigado, Corrigidos. Alto 4 horas. Gola 620, desce para 2000 pés, autorizado interceptar nesta proa, reporte estabilizado. Para 2000, está autorizado interceptar nesta proa e reportar o Gola 620. Sinal 6314, desce para 4000 pés, ajuste no 015. 4000 pés, ajuste no 6314. Guarda 08, desce para 3000 pés, ajuste no 015. Espera para 3000, guardião 08. 3, já. Gente. Voo no 884, ele mantém no zero. O Zulu informa o bando de patos na curtíssima da 17. Tá certo, tá, Zulu. Ainda não avisou. Da presente, eu vou direto do Duna. Direto do Duna 63, vamos lá. Três, Daxi de Alfa, Juliette, Juliette 04. Alfa, Juliette, pelo número 1. Rio 1895 Azul 4462, boa tarde, você já. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4462, LS da 10. 4462, continue a aproximação, reposte trem checado. Vai, repetar. Nada bom, se desça para 4000 pés, ajuste no 015. Zulu, seu solo aos 24, libere à esquerda via Taxiway Lima. Chame solo 1219 para táxi até o poste 3. 5. Está resolvido, estabilizado, 1295. Obrigado, TJ. Estou no 7. Torre, muito boa tarde. No 620 da Gol, está estabilizado no curso. Quanto tempo vamos esperar, 5241? Claro, 63, não passa. Salvador, muito boa tarde. No 620 da Gol, está estabilizado no curso. Qualquer situação. Azul 4462, livre pouso no 0, cheque o trem. Vento 170 graus, 129. Vai reportar o trem, Azul 4462. Bom, Atena 3395, Azul 4065, bom dia, galera. Salvador, boa tarde, boa noite, 84, decola na boca. Boa noite, 84, boa tarde, contato radar, boa tarde, nível 3, correção 230, sai da boca. 230 na boca, boa noite, 84. Livre pouso no 0, vento 200 graus no 39. Centro livre pouso na 10, 44. O meu Oscar vai alinhar e manter o 17. Alinhar e manter o 17. Boa tarde, Sandra 63, 6321 no ocidente, na informação Mike. Chané 6321, boa tarde. Mike confere, pronto, copo Brasília. Afirmativo. Autorizado Brasília no nível 320, Viator Zulu 17, decola da pista 10 com curva direita na subida Arbós, transição Elefo. Aciona 5501 e o controle 120, decimal 8. Então, entendido, 320 como nível, Alfa Zulu 17, decolada 10, direita, Arbor Elefa, 5501 e 1208. Chané 6321, correto, rapaz, está pronto, pode funcionar no 06. Reportarei. Está estabilizado o estilo CRM. Do 4462, solos 27, libere à direita, via taxi Foxtrot, solo 1209. Guardião 29, 8228, desça para o pit de tráfego local, Guardião 08, tem frequência livre. No 7 620, vento no 70 graus, no nós, livre pouso no 0. Livre pouso no 620. Azul 4462, boa tarde. Taxi via Alfa Juliette pro gate 03. Alfa Juliette pro gate 03. Trifo 5241, ali mantenho no zero. Quilo Romeo Oscar, atento às três turbulências do Airbang 737-800 da Gol, decolada 17, vento 17, 0 graus, 109. Muito boa tarde, o voo 1620 livrou. Voo no 620, boa tarde, táxi de Alfa, reportando a Juliette. Alfa vai reportando a Juliette, 620. Chiné 6327, foi observado que não iniciou, por gentileza, guarda a aeronave da Azul que vai faquear no 03 após iniciar. 7, 6327. Salvador, boa tarde, Oxiné 6314, próxima Simbra. Oxiné 6314, continue a aproximação, informo que uma aeronave de pequeno porte decolou da 17, não vai interferir com a sua aproximação da 10. Vai manter meu pé esse corredor axé. O 6314 do Oxiné, reporta para enxergado. Ok, reportará para enxergado. Corredor axé onde? No litoral, tá? Afirmativo, mas vai manter mil pés, corredor axé no litoral sul. Tá bom, sente, baixou e travou, 6314. 6314, livre pouso, pistão no zero, vento 1970 graus, 9 nós. Autorizado pouso 90, 6314. 35241, decolada aos 3, no controle 1208. 1208, boa, 35241. Direto Aracaju. Obrigado, direto Aracaju, 9884. Do visual é um artifício que o controle de Salvador tem para separar as aeronaves que vão voar visual das que estão aproximando da 10. Não, eu consigo, só não estou familiarizado aqui com onde se localiza, obrigado. O tráfego agora está à sua direita, posição de 2 horas, mil pés. Ok, 6314. 3524, boa tarde, contato radar, passar o nível 200, sair da água. 200 Arbor, trip 5241. Gol 1884, Semicentro Recife, 12685 e alterne 12545. 2085, 2545, Gol 1884. Silvio Serra Lima interceptando o localizador. Silvio Serra Lima, complete sinal de cima de torre, 1895. 1895, boa tarde. Boa tarde. Salvador, Papa Romeu, Silvio Serra Lima. Silvio Serra Lima, continue a aproximação, reporte trem checado. Vento 180 graus 129, o ajuste 1095. Tá ciente, tem intenção de pôr no 7 a partir do externo? Ciente, reporte solicitando cancelamento, Silvio Serra Lima. Janeiro 6314, só luz 33, velha direita, só linha 219. Direita 219, 6314. O Kilo Serra Lima para modificação está em condições visuais, baixar travado. Gente, estou entendendo. Controle. Entende que o senhor está solicitando um cancelamento cancelado aos 34, curva à esquerda, base pela direita, final da 17, porta final da 17 com trem checado, pelo Serra Lima. Ciente, hora final, o pelo Serra Lima, da 17. Confirmando o PAT, que o Serra Lima, PAT 5? Positivo, aí está. Fala, Recife. Fala, Salvador, acho que na 6314, formação Golf. Perdão, livrou na Golf. 314, táxi Alfa, reporte Santa Juliette. Táxi Alfa, reporte Santa Juliette, 6314. O Zulu, parte 3, intenção é Abaeté? Gente, está autorizado. Lima, Mike, na Quebec, chama a Torre 1 no 3995 para cruzamento. Aqui do Serra Lima, girando o final da 17, baixar travado. Livre pouso no 7, vento 190 graus, 1 a 3 mais. Lima.